Na vida coisas que acontecem, nem tudo a gente pode dominar. Foi quando ele apareceu, ele tomou a minha paz. A paz, tava tudo bem, calmo demais. Como um turbilhão eu não pude me controlar. O seu amor me encantou, eu te quis só pra mim. Então você chegou, não pude evitar que a minha vida ia mudar, mudar pra melhor com esse amor. Amor, fiz até um som, quis cantar essa canção sobre um lindo amor.